Raízes de promessas na terra de Canaã, povo escolhido. Filhos de Israel, com destino marcado, Rubem, Simeão, Judá, com fé erguida. Histórias de amor, de dor e legado de Judá. Davi, a linhagem se forma entre lágrimas e risos. A vida se transforma em cada geração. Uma bênção se vai, promessas de Deus que nunca se vão pra trás. Canta, ó Israel, as glórias do Senhor. Em cada batalha Ele é nosso defensor. Raízes de fé em nós se firmarão, e as promessas vivas em Cristo se revelarão. Amar mulher forte gerou a esperança. Pereis e Zerá em meio à confiança. De Boaz a Obed, um novo caminho. De Jessé a Davi, de um rei e seu destino. Cada nome uma história, cada história um lar. Nos braços do Pai, sempre prontos a amar. E mesmo na dor, a luz vai brilhar. As bênçãos de Deus sempre vão nos guiar. As vivas em Cristo se revelarão. Venham todos, celebremos juntos. As cadeias se rompem em louvores profundos. Do Egito a Canaã, Ele nos libertou. Nosso Deus é fiel, o caminho nos mostrou. Em cada batalha Ele é nosso defensor. Raízes de fé em nós se firmarão, e as promessas vivas em Cristo se revelarão. Em cada geração sua luz resplandece. Em cada coração o amor se estabelece. Ó Israel, a história sem fim, em Deus nossa esperança.